Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Bira e hoje eu tô com um participante que me deixa com um sorriso muito aberto durante toda a gravação, não é verdade? Eu estou aqui com o senhor Pelota, do Tô Com Fome Cash. É nóis, faz tempo que eu não participo desse Projeto X. O último podcast que eu participei aqui foi do Hajime no Ippo com o Rods Viado. Então, mas a culpa não é minha, isso daí é castas superiores, sabe? Eu sou low base ali. Você é um bosta, eu entendi. É, eu sou tipo um Dalet, sabe? O intocável. Entendi. É. Peraí, quem vai editar aí? É o Sage que vai editar isso aí? É o Sage. Bota aí, Paula Lima, sai daqui, tristeza. Nossa senhora! Eu ia pegar uma parecida, eu ia falar da Marília Mendonça, infiel, mas... Irmão, vai na minha, que aqui é o seguinte, mano. Aqui é, ó, eu gosto, pra quem não sabe, eu sou formado em produção musical, sou chato pra caralho com música. É o seguinte, você já estão acostumados com vários estilos de playlist que a gente faz aqui no Projeto X, mas essa vai ser um pouquinho diferente. Eu tinha combinado uma coisa com o Pelota, mas aí aconteceram alguns fatos com o Pelota, não comigo. Eu tô bem, hoje é quarta-feira ainda. Hoje é terça. Mano, não dormiu, não virou o dia. Não vem, não. Passa meia-noite, não. Não dormiu. Aqui, não. Pra mim ainda nem passa meia-noite, né? O horário de verão é só pra vocês. Então, a gente decidiu falar um pouco de música. A gente vai falar um pouquinho do cenário atual e vai ficar passando várias músicas que a gente vai indicar. Do cenário nacional romântico, diga-se de passagem, porque eu estou apaixonado por algumas garotas. Especificamente romântico. Exatamente. Brega de corno, é o brega bom. Eu também manjo um pouquinho de brega, hein? Se você falar de brega, eu mando brega. Não, eu tô falando de romântico, um romântico bonito, cadenciado. Um negócio quase sertanejo universitário. Não, pelo amor de Deus, aí você tá me ofendendo, meu querido. A gente tá falando de música. Ah, disse... Mas então, vamos começar, né? Então, a primeira música eu vou deixar para o nosso querido participante, daí a gente só leva. A gente só vai empurrando. Tá bom, então vamos lá. Com a barriga e o Sage se vira. É o seguinte, Sage, ó. O Sage aqui é se virar. Essa música aqui, ó, se vocês não conhecem, é uma banda que chama 5 a Seco. É 5 a Seco? Nossa! Oh, calma, Pelota, antes de você falar dela, você consegue entender porque o nome é 5 a Seco, né? Eu lembro daquela lavanderia, né? 5 a Seco, mas eu não sei exatamente. Não. Qual é que é? Um amigo meu aqui de Recife, ele gravou uma playlist há quase um ano atrás e ele botou uma música do 5 a Seco. Mas pensa direito no nome. Igual o duplo sentido do El-chan, 5 a Seco. Ah, mas isso aí eu acho que é viagem da cabeça. Não é possível. Não é possível. É possível, cara. Não é. Eu não acredito que seja isso, não. Porque, ó, é o seguinte. Eu fui num show dele semana passada. Vale a pena frisar que eu não sou poser só de música de Spotify, não. Eu colo nos shows todos. Eu vou, eu frequento. Eu gosto mesmo, sabe? Eu participo do cenário mesmo. Eu acredito que eu tô começando com uma mais mainstream, assim. Só pra você que é um garoto que tá romântico, tá apaixonado, tá querendo aí, ó. Aí você vai ouvir essa musiquinha. Só que depois eu vou trazer umas coisas mais pesadas, assim. Que eu acho mais interessante. Que eu acho que talvez... vocês não conheçam aí, porque tem menos de 1000 escutados aqui no Spotify. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou até pular essa introdução do 5 a Seco, que é punheta sem cuspe, que você quer dizer, na verdade? Na verdade, é relacionado à bunda de alguém em 5 pessoas. Não, para com isso! Eu pensei naquela masturbação a seco. Rapaz! Não, eu acho que o nome não é remada holandesa, um negócio... Eu não manjo. Eu quero que se foda o nome, na verdade. O Greenberg, eles fazem um som fantástico, incrível. Tem uma parte... É que assim, eu sou aquele chato musical. Eu não tenho um preconceito musical, mas eu sou chato musical. Então, eu não me importo com o estilo, eu me importo com a cadência da música, com a qualidade sonora. E o 5 a Seco tem uma parte, vamos colocar, instrumental, mais voltado à harmonia. Quando a gente diz harmonia, a gente diz a parte, nesse caso, de cordas. Então, violão, aí tem um violão 7 cordas, às vezes tem uma viola, um baixo, que é bem marcante, né? Isso eles priorizam muito. Tanto que pra você tirar essa música no violão vai ter, exigir uma dedicação bem forte aí pra você conseguir. E a música mais famosa deles aí tem, é chama Pra Você Dar o Nome. Essa música, irmão, se você tirar no violão e cantar pra mina, é sua. É a serenata certa. Porque é bonita mesmo, tá ligado? Não é da boca pra fora, porque é bonita mesmo. A música é bonita. Quando eu tô apaixonado, tipo, todo dia eu tô apaixonado. Eu tenho um amigo que chama Vinícius. Aí você fala, ah, o Vinícius dois quadrinhos. Não, não, é Vinícius Moraes. Vinícius Moraes, meu amigo, ele é o seguinte. Ele é um cara que me ensinou assim, Gustavo, agora que você é solteiro, você acabou um relacionamento de 13 anos, hein? 13 anos namorando. Rapaz, você é ouvinte, você tem 13 anos. Imagina eu da sua idade. Eu vivi com uma pessoa ao meu lado da sua idade. O que você viveu da vida, eu vivi só de um relacionamento. Eu tô filosofando em cima, entendeu? Porque é o seguinte, não importa que você vai se machucar depois. Viva o momento agora, entendeu? Depois você lide com isso. Vambora, vambora. Então, pras pessoas realmente centralizarem na cabeça, escutem aí, 5 a seco, para você dar o nome. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem. Deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver dando volta no mundo, indo atrás de você. Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu. Ai, ai, ai, ai. Agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso, nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem. Ou deitada nos braços de um outro qualquer. Melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver dando volta no mundo, indo atrás de você. Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu. Mas o Pelota está num sentido romântico, talvez pós-álcool e pós-nudes do Tinder. Mas... Oh, rapaz, depois disso aqui não tem como não ser romântico, rapaz. É o 5-6 que eu tô no 5... Não, tô brincando, não é assim não, rapaz. Vamos com calma. Daqui a pouco toca a minha companhia. A gente não sabe a idade da... Valeu, meu querido. Mas também não vamos ser próctas, todos nós sabemos o que estamos falando. Mas que eu quero completar. Vamos lá. Porque diferente do Pelota, eu fui traído. Ih, rapaz, mas... É a pessoa traída. Gostoso, vamos lá. É, cara, é complicado. Você só escuta um tipo de música, cara. Ai, eu... E hoje em dia você só escuta um tipo de mulher, que é a Marília Mendonça. Infiel. Essa música... cara, o par romântico com toda a orquestra que ela tem ao vivo é pro cara, tipo, bota duas doses e deixa a garrafa, porque hoje eu não vou sair vivo dessa mesa. É mesmo, rapaz? É, cara, a poesia por trás, toda a história que ela conta numa música só é perfeito, cara, tem que escutar. É por trás mesmo, rapaz? Então, eu não sei. Talvez. Eita. Nunca saberemos, né? Eu confesso que eu não conheço Marília Mendonça. Eu vou ouvir aqui, vou ouvir aqui. Todo mundo fala do Wesley Safadão. Todo mundo fala dos meninos da Flor e do Beija-Flor. Todo mundo fala do grande e saudoso Reginaldo Rossi. Esse é importante, isso é importante. Então, escutem aí Marília Mendonça, Infiel. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. Saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. Se acostumar, e aí vai ser a ela quem vai enganar. Jota não durma na gravação. Não, mas agora você acha que a gente vai ficar aqui só no romântico? Agora eu vou vir com pedrada que você não tem noção, que eu quero falar de cena nacional que ninguém conhece. Eita, lá vem. Eu vou falar aqui de uma banda nova que é incrível. A música principal tem menos de 5 mil escutadas no Spotify. Eita. Ou seja, dessas 5 mil escutadas, pelo menos umas 500 foi minha, que eu já tô virando bagulho em looping, o CD novo que lançou agora. A banda chama Samuca e a Selva, e a música que eu aconselho chama Madurar. E é muito nervosa, muito nervosa. Por que que é nervosa? Porque é música rica. A gente reverencia muito o que é gringo, a gente reverencia muito o que vem de fora. Se você estuda um pouquinho de música, de harmonia, de cadência de som, se você estuda um pouco de montagem harmônica, de resposta de instrumento, quando fala assim, ah, o baixo conversa com a batera, a guitarra conversa com os metais, você tá falando de coisas de realmente de som, de jazz, uma coisa que envolve, ai, por que jazz é uma música tão aclamada, mas é uma música tão chata de ouvir, vamos colocar chata pra quem não manja assim muito, tá ligado? Pô, jazz é muito bom, cara, B.B. King, e assim, eu conheço muito do jazz internacional porque eu morei perto de Nova York. Ah, mas é chique, hein, rapaz? Então, é chique, né? Mas é mais pelo fato que, tipo, o meu colega de quarto era brasileiro e ele tocava jazz. Aí sim. Então, eu criei um gosto profundo, eu gosto muito de jazz, entendeu? Uhum. Apesar de, tipo, hoje eu tô escutando muito mais rap, por causa de outro projeto. Mas eu curto muito. E a gente foi em dois bares e um deles o B.B. King tava tocando. Puta que pariu, sonho de vida. Você viu um cara que eu nunca vou ver na vida, né? Porque é o cara, né? E era lotado, assim. Tipo, porra, pra mim foi uma noite pra nunca esquecer. Pra quem não manja muito desse tipo de música, que parece ser um pouco mais chato e tudo mais, tipo jazz, quando a gente fala assim, pô, que legal isso, é que eu gosto porque eu reparo em algumas coisas meio de praxe já. Eu entendo que eu estudei a parada, como sei lá, você é um designer que manja do uma parada de arte, sei lá, você manja de desenhar, aí você vai avaliar um desenho mais tecnicamente, se o cara desenha bem, se desenha mal, eu já não entendo muito, eu entendo mais de música, então quando eu avalio música, eu avalio com esse olhar um pouco crítico, entendeu? Então eu gosto quando uma guitarra chama e, sei lá, um teclado ou um mini Moog, ou qualquer coisa relacionada a um piano. Uma mistura bem harmônica entre os instrumentos, não, né? É a mistura, cara, é a conversa. Então, por exemplo, a guitarra chama uma harmonia e aí chega os metais e responde a harmonia. Então, a batera chama e o baixo conversa. Então, os instrumentos se conversam. Então, eu acho isso foda. Então, por exemplo, chega a guitarra e manda, tipo, a harmonia tá em ré. Aí o cara manda uma ré, aí ele manda uma sétima. Aí a harmonia responde com uma décima terceira, que é uma que envolve junto com a harmonia do ré. Eles não vão sair do ré, tá ligado? Eles não vão subir ou descer um tom. Eles vão manter o tom. Mas a conversa fala, tipo, eles realmente se entendem harmonicamente falando. Eu tô um pouco pobre porque eu estou um pouco bêbado, então eu não tô conseguindo explicar direito, mas o que eu quero dizer é que essa... é bonito. Você tem que pensar assim, Pelota, você está bêbado, mas você está dando uma lição de música, nunca dada antes numa playlist, porque eu só consigo falar muito bem de brega e músicas que doem no coração, mas você está dando uma aula musical, que é muito importante. Tô dizendo? Eu sou um bosta. Você pode não lembrar, você é do cara que bebe muito e esquece o que aconteceu? Não, porque se eu esqueço eu não fiz, então tá tudo certo. É o seguinte, ó, rapaziada, o que eu quero dizer é assim, vamos voltar pro Samuca e a Selva. O Brasil, eu vou explicar um negócio, quando eu fiz a faculdade lá de produção musical, e aí eu fui muito com a visão, assim, eu gostava muito do rap, e eu escuto não rap, você fala, oh, rap, Emicida, Rashid, Rael, eu gosto, acho legal, acho válido, beleza, mas eu sou do rap das antigas, entendeu? Então, eu gosto mais de um D-Creme, de uns caras mais das antigas mesmo, e aí envolve muito um rap americano e tudo mais. O que eu quero dizer com isso é assim, eu fui pra faculdade com essa visão do rap, da música eletrônica do gueto, que é o drum and bass. Beleza. Eu saí da faculdade com outra visão. Eu saí com uma faculdade que nós, como brasileiros, nós somos autossuficientes culturais, principalmente de música. Por exemplo, nós temos o samba. Ai, que chato isso. Mas a gente tem uma coisa muito foda no samba, que é a resposta harmônica, que isso não tem em nenhum lugar. Beatles é musiquinha fácil de 4 acordes. E quando você pega um Jorge Aragão, uma música com 50 acordes que você nunca vai tocar na vida. Então, eu acho que a gente precisa valorizar esse tipo de coisa. Além do samba de coco, a gente começa com vários tipos musicais que é tão complexo harmonicamente, mas a gente toca tão fácil isso, porque a gente tem essa malemolência, assim, do chachado, do coco, que realmente a gente tem que valorizar isso. E talvez o jeito pra gente ter essa influência gigantesca que a gente tem de fora, principalmente dos Estados Unidos, as pessoas acabam ridicularizando o próprio produto nacional, né? É uma coisa muito interessante que eu vi, Pelota, é que o doutor que trabalhou comigo, ele era coreano, mas morava nos Estados Unidos há muito tempo, ele trabalhou comigo no laboratório e ele amava a bossa nova. Uhum. Pra ele era uma das melhores músicas. Ele, a doutora que era chefe do departamento, adorava a bossa nova. Pra eles era uma das melhores músicas feitas no mundo. Vinícius de Moraes, com aquela voz de bosta, gravou com Frank Sinatra, porra. Meu professor, ele é jazzista, formado em New Orleans. E ele... Olha aí, cara, terra do jazz. Terra, isso. E ele... Nova York e New Orleans é terra do jazz no mundo. Exatamente. E nos recreios, vamos colocar assim, ele tinha um trio de brasileiros que tocava bossa, mas naquela pegada mais jazz, que vira quase um samba rock, vamos colocar assim. Ele é pianista, aí tinha um cara na bateria e o outro na guitarra. E, cara, eles falavam que davam 300 pessoas todos os dias pra escutar eles, porque a galera lá não tem a parte, por exemplo, a instrumental, a parte técnica, eles são muito bons, mas não tem a que a gente fala que é o moio. Sabe o moio? O moio de entender um pouco, principalmente de cadência de ritmo. É o pandeiro brasileiro tocando. Nenhum outro lugar do mundo faz um pandeiro brasileiro. Um pandeiro de samba, um pandeiro de choro, um pandeiro de bossa. Isso é só brasileiro mesmo que faz. Só o cara que escutou desde criança. Tem na veia isso. A gente tem uma adaptação musical muito forte. O próprio Carlinhos Brown, cara, ele... A quantidade de instrumentos que ele toca é gigante. Eu dou valor pro Carlinhos Brown, não pelos só os instrumentos que ele toca, que é gigante. É porque o cara é assim, ele é monstruoso harmonicamente falando. Aquele filme, vamos pro Pouco Pro Nerd, aquele filme O Rio, que é dos passarinhos azul lá, que... Eu não gosto do filme. Mas o Carlinhos Brown, ele faz a montagem do ritmo das músicas. E Sérgio Mendes, que é Sérgio Mendes, quem não manja de Sérgio Mendes, ele é um dos mentores do movimento popular brasileiro de música. Eu sou colecionador de vinil, né? Eu tenho vinil do Sérgio Mendes e vale uma nota vinil do Sérgio Mendes, porque o cara é gênio. E aí, na montagem, foi vários famosinhos, assim, Bruno Mars e, sei lá, os caralho desses americanos. E os caras falam, mano, o que, que é esse cara tocando? O cara faz flap na parede. Qualquer coisa que ele bater a mão, o cara sabe tirar som, tá ligado? Então, o Carlinhos Brown, ele é genial, porque... Não, porque todo mundo pensa, bebeu água, tá com sede, foda-se o meu pau. Tô brincando. Aí ele pegou e falou assim... Não, ele é bom porque ele tem uma mão que ele sabe fazer um ritmo com qualquer coisa. Se ele bater na parede, ele vai fazer um som e vai tirar ritmo em cima disso. Então, ele é ele é gênio dentro da área dele. Não, ele é gênio geral. Ele não é só dentro da área. Ele é gênio geral. E aí, eu aconselho, porque eu acredito, pelo que eu enxergo, da galera nerd, não sei se os fãs do Projeto X são assim, eu acredito que sim, porque os fãs do Tô Com Fome também são um pouco assim, e os fãs geral, assim, eles são um pouco limitados em relação ao preconceito musical com a música nacional. Então, eu falo, cara, para com isso. O samba, o nosso samba é incrível. A nossa música, cara, é belíssima. É. Você falou realmente, é a primeira playlist que eu gravei aqui, teve muito preconceito porque eu botei o DR como música de abertura. Mas a subsequência de músicas, elas criavam uma harmonia onde fechavam de um jeito que ia deixar qualquer pessoa que escutasse bem. Todo mundo, assim, eu sou muito eclético com música. Uhum. Eu gosto da música que todo mundo fala que é um lixo, que a gente pode considerar, sei lá, o funk, até a música mais eclética, que seria a música clássica, a música lírica. A gente vai entrar numa discussão, falar, eu sou eclético, porque assim, é só pra, desculpa, eu te cortar no bem então, que é a sua conclusão, mas guarda esse então aí, irmão. Eu vou guardar, tá salvo, tá seguro. Guarda então aí, só pra eu só fazer um parênteses assim, a música tem a música técnica e a atitude da música. Então, por exemplo, às vezes a gente pega o funk carioca como uma música menor. Ruim, né, desvalorizada. É, mas caralho, a atitude da música é muito boa, sabe? A atitude da música chega, por exemplo, um cara que não teve estudo, nem ao menos se alfabetizou, mas o cara quer fazer música. E quem sou eu pra falar que o cara não pode fazer música? Eu sou um merda. Então deixa o cara fazer música, entendeu? Então a atitude da proposta é muito maior do que o meu preconceito musical. Então deixa ele fazer música. Então você só tem que separar realmente o que é uma música de atitude, o que é um cara poser querendo fazer atitude só pra vender e o que é uma proposta musical um pouco mais de qualidade no sentido técnico que o cara teve um estudo. Agora, eu não vou diminuir a música do cara do gueto, do funk, do hip hop, assim, porque tem um cara fazendo um jazz, metendo uma 13ª no meio de uma nota do nada, entendeu? Então, eu penso muito no sentido social da música, colocado no contexto da realidade da pessoa. Então, a gente não pode falar de música sendo chato técnico quando... Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão me apedrejar. Desculpa até o português, porque eu tô meio bêbado. Mas é o exemplo de avaliação de filme Marvel e DC. Quando vocês vão avaliar filme Marvel, é filme de herói. Quando vocês vão avaliar filme DC, vocês comparam com Pulp Fiction. Vai tomar no cu, entendeu? Exatamente. Vai tomar no brioco. A galera acha que tem que ser realmente a sétima arte. Tem que ser o filme. Exatamente. Concordo. Vamos lá. Mas, Pelota, a gente falou tanto do Sérgio Mendes, eu acho que seria injusto a gente não botar uma música dele aqui pro pessoal escutar. Está passando o Sérgio Mendes enquanto nós conversamos, esse pequeno bloco. Mas qual do Sérgio Mendes? Mas qual música? Eu conheço duas dele. Ah. Que é aquela Mais Que Nada. Não. E Se Liga Aí. Não, também. Manda Água de Beber, que essa é mais da hora. Manda o pianinho da hora dele, que é maneiro. Mano, é que se a gente for pra Sérgio Mendes, eu tava pensando numa playlist bem contemporânea. Se a gente for pra Sérgio Mendes, aí fudeu. Aí fudeu porque eu só vou vir com pedrada. A gente, tipo, a gente bota uma música dele, mas aí a gente, se quiser, a gente depois grava uma playlist só de Sérgio Mendes. Aí você vem aqui e me dá uma aula de Sérgio Mendes. Não. Não só Sérgio Mendes. Aqui eu tô falando assim, se a gente for pra essa pegada Sérgio Mendes assim, aí vai vir pedrada. Vamos manter assim, ó. É Sérgio Mendes só rolou de fundinho agora, mas a música que vai tocar vai ser Samuca e a Selva. A música certo. Chama Madurar. Tem um clipe fantástico no YouTube e você vai cantar. Vai madurar. Tipo, uma semana. Porque a música é muito boa. E se você gostou, vai no Spotify, que é foda. Tem uma música chamada... Segue os caras, né? É, chama, tem uma música chamada Pobre do Bento, que também é muito foda. E o CD inteiro é muito bom, muito bom. Eu gosto do CD, musicalmente falando, além do Madurar, do Pobre do Bento que eu falei, eu adoro uma música que chama Bem-vindo à Selva, Esperança com Z. Tá lá, Esperança, aí tem entre parênteses, Bem-vindo à Selva. Essa música é praticamente instrumental, tem uma coisinha ou outra de voz, que é foda pra caralho. Aí tá um cara que sabe fazer uma música, sabe ser rico musicalmente e sabe agradar a galera. Aqui em São Paulo, se você é de São Paulo, esse cara, eu não tenho muita certeza, mas eu tenho, tipo, eu acho que ele é de São Paulo e ele é super acessível no Facebook, conversa com ele, que ele responde. Escuta Madurar, escuta Pobre do Bento e escuta Esperança. Esperança é a mais foda, ou Bem-vindo à Selva. Spotify, só alegria, sucesso, Samuca e a Selva. Então escutem aí, Samuca e a Selva. Vou madurar. Padroeira, bater pra doar. Tempo é pra perdoar. Senhor Pelota. Oi, tô aqui. Não dorme. Não, tô dormindo não, mano. Já tem a próxima aqui na agulha. A próxima tá na agulha aqui, ó. Se você quiser, você nem precisa falar. Eu mando aqui uma atrás da outra. Só música que ninguém conhece. É isso que eu quero. Pode mandar a próxima música. Então é o seguinte, eu vou introduzir aqui uma banda que é de Campinas. Uma banda muito boa aí. Que chama Francisco El Hombre. Francisco L-E-L, Hombre com H. Hombre. Francisco El Hombre. Francisco El Hombre é uma banda de Campinas muito sensacional. É muito boa. E aí eu fui, faz um mês atrás, vamos colocar um mês atrás pra dar aquela arredondada gostosa? Certo. Eu fui na estreia do novo clipe deles no Cine Itaú, ali na Augusta, que é perto aqui da minha casa, por sinal, da música Triste Louquimar. Eles gravaram esse clipe numa turnê que eles foram em Portugal. E o que é incrível nesse clipe? É incrível porque eles fizeram um plano sequência em uma casa que parece uma mansão, mas eles falaram que era uma casa normal, que eu conversei com todos da banda e conversei com o diretor da música e conheci todo mundo, porque eu sou um cara muito expansivo, eu sei conversar, eu falo com todo mundo. Você é um cara sociável, eu já disse pra você, eu gosto de você de graça, cara. Você tem que entender que esse seu belo sorriso estampado no rosto. Não, é verdade. Essa é a porta de entrada para todos os lugares. Eu sou metrosexual tatuado, né, rapaz? Aí a gente vai falando com tudo e quando vê, a gente tá ali fazendo amor com as pessoas. E aí, de repente, eu tava falando com o diretor e ele falou, mano, nem era tudo isso. Aí eles descobriram um grupo de dançarinas que, na verdade, aqui no Brasil, pelas causas sociais, nós dizemos feministas. Mas lá em Cuba, simplesmente são dançarinas, como eu acho que deveriam ser no mundo. Assim, lá em Cuba, obviamente, é até um pouco mais presente, né? É porque lá é um país fechado e tudo mais. Sim. Mas eu não sei como é que é religiosamente falando, porque eu tenho uma visão... Aí a gente vai entrar num assunto chato, amassante, né? Mas eu não sei como é a religião em Cuba. Eu acredito que a religião influencia muito no nosso machismo aqui, socialmente falando. E eu não sei como é que é lá. Mas... Peraí, você quer saber? É santeria. É relacionada a Umbanda aqui no Brasil. Quase a mesma coisa. É a religião mais comum lá. Ótimo. Porque a Umbanda aqui no Brasil é aberto a todos os tipos de pessoas e sexos. Não importa a sua opção. Eu acho ótimo. Inclusive, eu frequento. Aí o que eu quero dizer é o seguinte. Eles descobriram um grupo de dançarinas maravilhoso. E fizeram um plano sequência numa casa. Eles fizeram esse clipe, a gente fala de guerrilha, né? Quando a gente diz guerrilha, assim, foi feito sem verba nenhuma, sem dinheiro, foi feito na raça, vamos colocar assim. E esse clipe ficou incrível, chama Triste Louquimar, e eu aconselho vocês a entrarem no YouTube e procurarem Francisco El Hombre Triste Louquimar. Mas essa não é a música que eu vou indicar. Eu vou indicar uma música que eu, talvez, eu tenho muitas tatuagens, e essa será a minha próxima tatuagem. Não vai ser a próxima, porque eu já tenho marcado outras próximas, mas é uma música... A próxima, depois que você finalizar o que você já tem. A música chama Calor da Rua, que tem um clipe maravilhoso com produção de verdade, tipo, realmente bem produzido. Obviamente que não é produzido a lá qualquer artista famoso que você pensar, mas é produzido dentro da que a Verbo possibilita. Eles fizeram um clipe maravilhoso desse Calor da Rua, é incrível, e eu gosto muito do refrão que coloca assim, não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou lenha, mas eu incendeio. Essa é a tatuagem que eu faria. Eu escreveria muito bem em algum lugar no meu corpo. Não sou pedra, mas posso endurecer. Eu não sei se na sua terra fala isso, mas assim, eu sou porreta porra, entendeu? É mais ou menos Sim. assim, caralho. Então eu acho muito foda, é muito foda. Eu tenho um bom lugar pra tatuar isso, na verdade. Aonde você tatuaria? Não sou pedra, mas posso endurecer. É, não sou lenha, mas assim. Incendeio. Incendeio. É, bom, fica a imaginação dos ouvintes. Então, aí eu penso muito o seguinte, essa música, além de ser muito boa, musicalmente falando. Não sou pedra, mas posso endurecer. A gente sempre vem americanizado assim. Hey, no pain, no gain. Stay strong. Hey, man. Pô, não sou pedra, mas posso endurecer. É uma maneira muito mais bonita e filosófica de você falar stay strong. Não, mas eu quero dizer, é uma filosofia funda que a música traz isso real. Tipo, falar, ah, nossa, você acha que uma mina prefere que você fala, nossa, mina, você é muito top? Ou você prefere que a mina chegue e fale assim, porra, eu achei você linda, desculpa falar assim a real, é muito prazer, eu sou Gustavo, você curte que tipo de música? Acho que é muito mais honesto, e realmente é honesto da sua cabeça, do que chegar e falar, nossa, mina, você é muito top, quero beijar sua boca. Mano, seja menos. O seu jeito de verdade, né? Ignorar esse jeito agressivo. É, desculpa se eu viajei muito. Desculpa. Peço desculpa aí. Peço Seiji. Desculpa aí, Seiji. Não, o Seiji aguenta. Então, escutem aí. Calor da Rua, Francisco El Hombre. sei pra onde vou. Eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou. Eu vou sentir o calor da rua. Vamos lá, tem mais, já hein? Já debatemos música popular. Ainda estamos debatendo relações. Já debatemos a palavra top. Mas então, que música combina com esse momento de fofoca? Ah, não, de fofoca é complicado. Vamos fazer o seguinte, não, vamos mudar um pouco, peraí. É o seguinte, aqui pra galera de São Paulo, é uma banda muito famosa já. Chama Lineker e os Caramelos. Lineker é um gênio da música, vamos colocar assim. Lineker é um deus acima de qualquer outro tipo de... Eu não sei explicar. Do que eu falei que eu fui no lançamento do clipe do Francisco Alombre, Lineker foi e eu conheci ele. E a presença dele é... A gente tá acostumado com anime, de ver a questão do Ki, da aura, sabe? Uhum. Ele tem uma parada, cara, que você fica bobo. Porque você não tá falando com uma pessoa... Ele tem... Cara, eu acho que ele tem 20 ou 22 anos de idade e ele tem uma maturidade, uma aura... 21? Um cara, é impressionante. Ele muda o ambiente que ele está. Eu já fui em 5 shows desse deus, vamos colocar assim, sabe? Deus não tem sexo, não é um homem, não é uma mulher. Que ele fala, eu sou preta, eu sou pobre, eu sou... Ele fala, ele adora falar, ter esse discurso, tipo, que não defina o cara. Não defina. Ele não é homem, ele não é mulher, ele é um deus. Eu posso falar isso. E ele lançou um CD novo que eu ajudei no Catarse. Estou esperando minha camisa, que chama... Olha. Chama Remonta. O CD inteiro é incrível, maravilhoso. Eu vou só colocar uma música, que eu tenho uma playlist no Spotify, que é a playlist que eu faço amor. Certo. Chama Asnart, que ao contrário, é transar. E eu coloquei uma música do Lineker que chama Zero, que é uma música muito conhecida, né? Dele, que eu acho que combina bem pra situação do coito, assim, quando você vai fazer amor com a pessoa. E eu acho que funciona gostosinho, funciona maravilhosamente gostoso e bem. Sabe o que eu gostei? Eu tava vendo as fotos aqui do Lineker. Sabe uma coisa que eu gosto? Quando o músico, o artista, ele tem presença de palco. Ele canta, ele dança. Eu já fui em 5 shows desse filho da puta. Eu vou em show toda semana. Vale frisar isso. Eu vou em show toda toda a semana. Tanto que as próximas duas músicas que eu vou mostrar aqui são bandas também pouco conhecidas, que, tipo, é muito foda. E aí, ele é a única banda que eu fui na minha vida que eles montam uma parada no meio do show, que é tipo, eu não sei se é Soul Train, eu vou lembrar o que é e vou mandar pra vocês, que assim, abre um corredor e aí é tipo uma, é um programa de televisão dos anos 70. Certo. Que aí entra um casal e cada um dança de um jeito maluco no meio do corredor. E é muito legal. Eles fazem isso no meio do show. E eu já confesso que eu fui no meio do show. E, mano, eu dancei lá vergonhosamente, provavelmente, porque eu não danço porra nenhuma. Mas é muito legal. Sabe o que eu lembrei? A presença de palco dele parece ser muito da Tássia Reis. Conhece ela? A Tássia Reis, ela participou do CD do Liniker. Ela... Olha aí. E eu conheci Tássia Reis, por sinal. Ela participou de, se eu não me engano, duas músicas que é foda. Que é a Tua. A Tua é uma música muito incrível, que eu canto muito com o coraçãozinho fazendo assim com as mãos. E, chama, e tem uma que chama Box OK, que é foda. E tem uma banda que eu não iria citar aqui, mas eu vou citar, que chama Aeromoças e Tenistas Russas. É uma banda foda de São Carlos, foda para caralho. Aeromoças e Tenistas Russas, que a Tássia Reis canta, que essa banda é mais instrumental do que qualquer outra coisa. E é muito foda. Se eu não me engano, fala, hey Joe, vou falar com três tons pra você nunca... Hey Joe, eu não lembro exatamente a letra, mas é muito boa, muito boa. Então eu aconselho vocês a ouvirem Box OK, que é com a Tássia Reis, que é uma rapper, que eu fui no show também ali no MASP, debaixo de grátis, foi muito legal, que o Liniker apareceu lá e eu quis agarrar ele, mas não pode. E eram Moças e Tenistas Russas, que é incrível. Eu acho que assim, ou seja, então agora, por favor, rode zero do Liniker e faça amor com a sua garota enquanto você tá editando. Vai lá, meu querido, mete bronca, vai, velho. Então escutem aí, Liniker e os Caramelos, a música é Zero. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. A gente fica mordido. Não fica. Você vai ter que dedicar agora uma música ao Bruno. Mano, eu vou dedicar uma música pro Bruno, então. Muito foda, muito incrível, que eu não sei se ele conhece. Mas eu vou falar uma coisa que ninguém... Olha, eu vou foder o Bruno. É o seguinte, vamos lá. O Bruno é um cara que eu acho tão incrível que eu arrumei um cargo de confiança lá na minha produtora pra ele. Então ele trabalha comigo diretamente. E eu amo muito esse moleque, que ele é um moleque incrível mesmo. E todo mundo ama esse cara aí, porque ele... Realmente ele é foda. Ele aprendeu muito nesse último ano sobre música, ele aprendeu muito sobre o cenário, principalmente do hip hop. É legal que ele sabe muito socialmente da coisa em si, e sabe muita coisa atual. Eu sempre fico numa tretinha com o Bruno, porque eu sou os velho, sabe, que gosta de... Sei o que, é Dexter? Não, eu... Inquérito, não, não, pessoal? Eu sou mais tipo de Enidinaldinho, Racionais, óbvio, RZO, The Menos Crime, Facção Central. Você é mais os grupos ali no... Anos 90. Da... 88, 90, 90, né? É mais 90. Tá? Por exemplo, eu até enxergo, por exemplo, Diário de Detento, pega as músicas Racionais, do MV Bill, do 509E, essas músicas ficaram pra sempre, sabe? Eu acho que marcaram muito pesado a parada. E eu pretendo enxergar isso daqui 10 anos, eu ainda vejo essas músicas acontecendo, eu quero ver Rael, essas músicas que atualmente faz um sucesso, é mais presente, daqui 10 anos, se realmente marcou, ou vai ficar realmente o Racionais, The Menos Crime, 509E, sabe? Facção Central, tem um cara que é o, acho que é Gog, que é um cara, se eu não me engano, de Brasília, que eu acho muito foda. Enfim, mas pro Bruno, eu não vou dedicar nenhum rap, que eu acho que é muito clichê dedicar rap pro Bruno. Eu vou dedicar pro Bruno, porque eu sei que o Bruno tá apaixonado. O Bruno é um cara... Ah, olha aí. Eu vou entregar, mas eu vou entregar. Tá explanando o Bruno aqui. Eu gosto de treta, pode mandar. Treta? O Bruno é um cara que ele tá apaixonado. Eu vou entregar o Bruno. Eu vou entregar, mas muito bonito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar um artista, que ele, eu acho que é um dos artistas mais romântico. Se você não tem playlist de fazer amor, não montou sua playlist, tipo as minhas, as Nart, bota esse artista no Spotify, chama Rubel, R-U-B-E-L, Rubel. Esse cara é você botar e transar. Transar na vertical, transar na horizontal, transar do jeito que você quiser, transar olhando pra trás, do jeito que você achar mais necessário, do jeito que você acha. O amor é livre, você ame do jeito que você quiser. Eu acho muito válido amar, porque o amor é a coisa mais linda que existe nesse mundo. E aí, Rubel simplesmente é um cara incrível, que ele esgotou em poucas horas um show aqui em São Paulo, e eu queria ter ido, e não fui porque eu não consegui comprar. E a música que o Sage vai colocar agora chama... Quando Bate Aquela Saudade. Essa música é muito foda. Não tem como você não sentir alguma coisa se você estiver apaixonado ou levemente num crushzinho. Qualquer... Essa música é a música pra você... Puta que pariu. Vai, Sage. Vai, meu querido. Vai. Então escutem aí, Rubel, Quando Bate a Saudade. Quando Bate Aquela Saudade. Dedicada ao senhor Bruno Trindade.

Pelota, a gente já debateu aqui durante 50 minutos. Talvez você nem esteja mais bêbado, porque pra mim, uma hora, se eu não continuar bebendo, eu já tô sóbrio de novo. Ah, rapaz, eu tô aqui com um copo de uísque na mão aqui, eu já tô quase matando o meu Jack Daniels. Ah, mas uísque bom não dá nem ressaca, cara. Não dá ressaca, mas dá barato. E pra quem não sabe, o Pelota tá me ajudando em várias coisas aí. Inclusive, eu gosto, que eu já falei, eu gosto de graça do Pelota. É, eu stalkeei toda a vida dele na internet, e é isso que eu faço de melhor. Eu recebi pra fazer isso. Mas vamos lá. É, o ponto importante aqui que eu prometi a ele dar uma garrafa de uma bebida. Prometeu? Não lembro isso aí, não. É três? Você falou três, você falou? Não, eu falei uma. Ainda falei assim. Era uma específica. Eu estou procurando ela, porque eu só encontro ela na FeneArt. Eu não lembro. Que é uma feita de banana. Ah, você prometeu uma aí que é regional, não é verdade? Isso, exatamente. É, isso aí mesmo, é, pode crer. Mas o ponto importante é, já debatemos sobre tudo. Nós já dedicamos música ao Bruno. O Pelota tá me ajudando. O Pelota tá gravando comigo. O Pelota tá quase mais sóbrio do que bêbado. Tô não. Mas existe um whisky, Pelota, nos Estados Unidos. Eita, cuzão. Você já bebeu 51, já deve ter bebido um pitu. Rapaz. Ixi, isso aí é terça-feira. Aqui a gente compra uma 51 no Cais, o 975ml, por $4.95, 5 e pouco. Esse whisky nos Estados Unidos custava $2 e vinha numa garrafa de plástico. Ih, cara, esse aqui é bom, hein? Aí é bom. Esse, você tem noção, uma já batizava. E eu queria ter trazido esse whisky pro Pelota, mas pra mim, hoje em dia, é tecnicamente impossível. Não, mas o importante aqui, Pelota, é... A gente vai dar, a gente precisa de uma música pra finalizar, pra batizar igual esse whisky. Isso, mas tem aqui a banda aqui na agulha. Mas tá na agulha. Exatamente. A gente precisa de uma música que quando ela entrar, ela entra molhada e sai enxuta. Rapaz, eu tenho o seguinte, eu tenho uma banda aqui que é a banda mais foda. E eu vou te falar um negócio. Eu sou criador de meme. Pessoas não sabem disso aí, mas é o seguinte. É, tem um evento muito interessante no Brasil aí que é muito bom, que chama Campus Party. Esse evento aí, vamos dizer que eu sou um bom frequentador disso aí, né? Eu frequento há algum tempo. E ela é um evento muito legal que ela sintetiza a internet ao vivo, vamos colocar assim. É um evento muito gostoso de ir. Se você tiver a oportunidade, vá. E aí, na Campus Party de, se eu não me engano, 2014, 2015, eu não me recordo. Foi a melhor que teve. CPBR8, se eu não me engano. A oitava edição dela aqui no Brasil. Eu fui. E eu fui com uma caixinha de som e eu tava pilhado em uma banda que chama Charlie e os Marretas. Caralho, essa eu conheço. É, não, então. E aí, eu acho que eu propaguei essa banda pra geral, porque é uma banda de amigos aqui em São Paulo. Quando eu fiz produção musical, eu fiz o TCC... É, meu TCC foi uma coisa muito brisa a cabeça de realmente maconheiros e tudo mais. Não que eu seja maconheiro, mas meus amigos fizeram uma parada meio Play for Change. O tecladista desse cara que foi o Play for Change é o Felipe, que é um cara que toca no Charles Marretas. Eu acho que ainda toca, não me recordo. E eles são muito bons. O primeiro álbum deles, que é o Marreton, ele é muito foda. É de 2014, realmente. Ele tinha acabado de lançar. Acabado real de lançar. Eu fui no show e em seguida eu fui pra Campus Party, vamos colocar assim. E lá eu fiquei louco, porque eles lançaram um clipe chamado Marreton, que é muito bom o clipe, é muito engraçado, e tem uma dancinha. E eu passei pra um, que passou pra outro, que passou pra outro, que passou pra outro. Quando viu, a gente tava, mano, fazendo groove na Campus Party. E todo mundo dançando essa porra. Entendeu? Todo mundo dançando essa porra. E aí, eu fiquei muito felizinho de acontecer isso. Não foi, não assim, ah, eu fiz acontecer. Não, eu não sou escroto assim. Eu acho que todos fizeram acontecer. Mas, eu apresentei Charles Marretas. Aquele empurrãozinho inicial, né? Não, eu... E toquinho, a né? Música eu apresentei. Vamos colocar assim. Todos fizeram acontecer, mas eu trilhei o acontecimento maravilhoso. Vamos colocar assim. Que como um bom DJ que sou, eu posso falar isso. Tanto que a galera que fala, ai, gosto, não sei o que lá... Não sabe que Charles Marretas acabou de lançar um novo CD chamado Morro do Chapéu, que eu apoiei eles. Acabou agora o tempo de apoio, que foi até dia 26 do mês 10 de outubro. E eu apoiei no maior negócio. Fui no show de lançamento do Morro do Chapéu. Tenho vinil em mãos já do Morro do Chapéu. E é completamente diferente do primeiro CD, que é mais grooveado. Eles são muito experimental. E aí eles fizeram uma parada que aí eu... Essa música eu gostaria de colocar. Por favor, Sage, coloca só um tequinho de marreton. Quando a festa começa, eu só quero dançar. Quando a festa começa, eu só quero cantar. Muito obrigado, Sage. Agora é o seguinte, você vai colocar um pouquinho que eu queria que você tocasse. E, por favor, gente, entenda a ironia da música. Entenda a parada. Escutem a letra e olha que som da hora de dar uma dançada num baile que você for aí. Chama Coração Quadril, que é o novo CD 2016. Acabou de lançar. Morro do Chapéu, Charles Marretas. Coração Quadril. Senhor Pelota. Eu falei pouco, né? Eu queria agradecer, Pelota. Muito obrigado, realmente, por você ter gravado. É nóis. Eu quero gravar mais coisas com você. Sério, muito mais coisas. Porque eu falei, eu tenho um projeto que eu quero fazer com você. Ah, específico, assim. Rapaz, aí é caro, hein? Não, então, a gente aí, sempre entra num consenso. Vai ter várias cachaças aí, você vai ter que pagar. Mas deixa seu jabá, mensagem final, o que você quiser, seus 5 minutos, 10 minutos, pode falar. Não, vou falar rapidinho aqui. Eu primeiro queria agradecer você, Bira, eu tô te enrolando aí há muito tempo, eu passei por uma cirurgia aí, que eu tive que tirar a vesícula, que aí deu um negócio da pedra da vesícula, eu descobri que vesícula é igual dente siso, só serve pra doer e serve pra tirar. Tirei a questão da vesícula aí e agora já tô 100%, só não posso ainda transar na vertical. Fora isso, eu posso fazer tudo, já posso inclusive beber, e é o que eu estou fazendo agora, estou levemente alcoolizado. Então, Bira, desculpa aí o chá de cadeira, desculpa aí a parada toda, mas é nóis. É, eu quero participar, eu vou voltar a gravar podcast. Por quê? Vou voltar a gravar podcast porque eu tenho um blogzinho maravilhoso ali que chama Tô Com Fome Cast. Nós estamos priorizando vídeo, falamos de quadrinho, de cultura pop, eu faço uns unboxing bem maluco lá. Também faço cobertura de evento. Vamos cobrir aí, junto com dois quadrinhos aí, a Comic Con, que é uma cobertura que virou, como é que se diz aí? Virou obrigatória. Obrigatória. É obrigatória, virou obrigatória fazer eu e o Vinícius dois quadrinhos aí. Nós fazemos essa cobertura maravilhosa, coisa linda do senhor. E, então, tocofomecast.com.br ou no YouTube tem lá, Tô Com Fome Cast. Então, eu estou lá. Gente, eu sou meio maluco. Geralmente estou com uma cara acabada de sono porque eu trabalho igual um filho da puta. Estamos aí gravando quase 2 da manhã. E é isso aí. É, exatamente. E eu peço, por favor, seja, faz aí, Bira, o esquema aí. Coração Quadril, Morro do Chapéu, Charles Marreta. Obrigado, pessoal. Até a próxima playlist. Valeu, gente! Pra finalizar aí, Charles Marretas, escutem Coração Quadril. Acabado e deprê, eu tava daquele jeito, não sabia o que fazer. Não vi alegria em nada, minha vida tava mal. Resolvi vou pra balada, levantar o meu moral. Lá tomei um bagulho estranho que mexeu comigo, eu fiquei meio tonto. Eu senti o meu corpo tortinho, bem devagarinho, ficando mais solto. De repente bateu uma onda, vi uma luz surgindo no céu. E no meio da luz, um maluco divino e brilhante me apareceu. O maluco brilhante me disse um negócio que eu nunca esqueci. Olha, moleque, eu tô te sacando e vou dar uma letra pra ti. O importante nessa vida é ter o corpo presente, regiar a sua alma, preencher a sua mente. Já dizia o ditado, pé frio, coração quente. Se liga que eu vou te dizer como é que tu vai ficar sempre grau mil. Tu pode ficar tranquilinho que melhor remédio nunca existiu. É a cura pra toda tristeza, seja dia quente ou seja dia frio. É só tu fazer essa dança do coração e do quadril. Coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril. Melhor remédio nunca existiu. Coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril. E eu te garanto, tu fica grauzinho. Coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril. Seja dia quente, seja dia frio. Coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril. Espalha a mensagem por todo o Brasil. Maluco brilhante, tudo agora ficou diferente. Eu só aqui pra ficar numa boa, tem que ter balanço e o coração quente. Boa, moleque, você entendeu. Tu sentiu o que a dança te fez. E pra tu não te esquecer, vou falar mais uma vez. O importante nessa vida é ter o corpo presente, regiar a sua alma, preencher a sua mente. Já dizia o ditado, pé frio, coração quente. Se liga que eu vou te dizer como é que tu vai ficar sem grau mil. Pode ficar tranquilinho, que melhor remédio nunca existiu. É a cura pra toda tristeza, seja dia quente ou seja dia frio. É só tu fazer essa dança do coração e do quadril. Coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril. Melhor remédio nunca existiu. Coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril. Eu te garanto, fica grau. mensagem por todo o Brasil. Coração quadril, tu fica grau mil. Seja dia quente ou seja dia frio. Coração quadril, tu fica grau mil. E melhor remédio nunca existiu. Coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril, coração quadril.